eu sou perseguido, contemplo o inimigo, sinto alguém perto de mim. Quando a tristeza me abate, o mundo me combate, sinto alguém perto de mim. Procuro quem é este alguém, e a resposta logo vem. É Jesus de Nazaré, o Filho que é Pai da minha fé. Quando estou quase a morrer, clamo pra viver, sinto alguém perto de mim. Quando me sinto tentado, me vejo fracassado, sinto alguém perto de mim. Procuro quem é este alguém, e a resposta logo vem. É Jesus de Nazaré, é Pai da minha fé. Quando a saúde enfraquece, minha força se esvanece, sinto alguém perto de mim. Quando meus olhos se escurecem, minha voz se emudece, sinto alguém perto de mim. Procuro quem é este alguém, e a resposta logo vem. É Jesus de Nazaré, o Filho que é Pai da minha fé.